e utilizar essa oportunidade para conversarmos com alguém que efetivamente pesquisa o tema, né? Não trata do tema de maneira absolutamente equivocada, como a gente tem acompanhado muitas vezes nas mídias, na imprensa, enfim. Vicente, muitíssimo obrigado, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sinta-se em casa. Agradecemos demais a sua gentileza, a generosidade de ter aceitado estar conversando com a gente para nos esclarecer um pouco sobre toda essa situação que, obviamente, é bastante aflitiva, né? Porque nós estamos falando é absolutamente complexo, de questão de geopolítica, vidas envolvidas, enfim, toda uma história em torno desse conflito. Seja muito bem-vindo, boa noite, fique à vontade, pedir para você se apresentar e logo depois pode iniciar falando sobre esse tema, né, que nós te convidamos para você conversar com a gente, tá bom? Novamente, muito obrigado. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra estar compartilhando parte das minhas pesquisas com vocês. Esse tema eu estudo mais ou menos há uns 12 anos, nessa questão, essa polarização na política ucraniana, essa questão, essa disputa geopolítica no chamado espaço pós-soviético, ali que envolve não apenas a Ucrânia, mas outros países, outras ex-repúblicas soviéticas ali. A minha formação na graduação é na área de relações internacionais, mas o meu mestrado e meu doutorado, né, que eu estou concluindo o doutorado agora, é na área de ciência política, né? Então, eu vou tentar trazer para vocês um olhar um pouco tanto das relações internacionais quanto da ciência política, né? Eu gostaria só de me apresentar brevemente, né? Então, eu disse que eu sou formado em relações internacionais. O meu mestrado eu fiz na Rússia, em Moscou, na área de ciência política, né? Eu cheguei a estudar ali uma comparação entre a política brasileira e a política russa. Eu cheguei a morar um ano também numa cidade russa que fica na fronteira com a Ucrânia, então tive a oportunidade ali de ter contato com muitos ucranianos e russos ali da região de fronteira. Então, eu vou tentar compartilhar um pouco dessa experiência, né, desse contato que eu tenho com a visão dos dois lados, né, que eu tento manter até os dias de hoje. E o meu doutorado, que eu comecei em 2018, é exatamente sobre o impacto desse conflito na política ucraniana e o impacto da guerra da Chechênia lá na, no, no, na virada de 1999 para 2000, né, principalmente a Segunda Guerra da Chechênia, na política russa, né, qual foi o impacto que esses conflitos tiveram na política nacional desses dois países, né? Então, eu vou compartilhar os slides aqui com vocês. Só um segundo. E depois eu estou à disposição para tirar dúvidas, né, para debater questões que sejam do interesse de vocês, né? Então, um segundo, só aqui. Acho que vocês conseguem ver agora, né? Então, eu vou abordar os seguintes tópicos nessa apresentação, né? Quais são os interesses e questionamentos da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos? Como as teorias das relações internacionais e da ciência política permitem analisar essa questão? Quais são as consequências do conflito, né? Vou levantar, né, uma questão que eu tenho visto muito na mídia, né? Se é possível uma guerra mundial ou nuclear? E o que esperar desse conflito, né? Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um breve histórico para vocês, né, que é a questão da fundação da União Soviética, né? As fronteiras ali que foram estabelecidas na União Soviética, elas tiveram um impacto direto na formação das fronteiras entre a Rússia e as ex-repúblicas soviéticas hoje, né? Antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para vocês num conceito que é muito presente nas ex-repúblicas soviéticas, né, na Rússia, e que é muito distinto do que a gente tem aqui no Brasil, que é o conceito de nacionalismo étnico, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem um conceito de nacionalismo cívico, ou seja, que a nação é onde o indivíduo nasceu, a nação, o conceito de nação está diretamente ligado ao território, né? Por exemplo, se um casal de paraguaios tem um filho, atravessa a avenida ali na fronteira e tem um filho do lado brasileiro, o filho ou filha desse casal, eles vão ser considerados não apenas de cidadania brasileira, mas também como membros da nação brasileira. Já no leste europeu, né, principalmente em ex-repúblicas soviéticas, há esse conceito de nacionalismo étnico, né? Ou seja, a nação ela não está vinculada diretamente ao território em que você nasceu, mas à sua etnia, aos seus antepassados, aos seus pais. Então, é um conceito muito diferente, do que o que a gente tem aqui de nação, né? E enquanto muitos estados ocidentais, né, eles pregaram, implementaram esse ideal da Revolução Francesa, que seria a ideia de criação de estados nacionais, né, um estado, uma nação, esses estados, essas ex-repúblicas pós-soviéticas, elas são, então, estados multinacionais, né, ou seja, não há uma única nação, mas elas são multinacionais, incorporam, diversas etnonacionalidades, diversas nacionalidades. Esse é o caso tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Esse conceito de nacionalismo étnico foi implementado pelas lideranças socialistas após a Revolução Russa. O antigo Império Russo, ele foi dividido após a Revolução Russa, ele foi dividido com base em critérios étnicos, né? Em 1922, então, o Império ali foi redividido com base em critérios étnicos, e isso deu origem às, né, com base em critérios étnicos, o território foi dividido e deu origem às repúblicas soviéticas. Obviamente, ao longo da história soviética, as fronteiras internas ali entre essas repúblicas foram sendo remodeladas, mas as fronteiras ali da década de 80 são as fronteiras que deram origem às fronteiras que a gente tem hoje entre a Rússia e essas repúblicas, né? Então, aqui está o mapa da União Soviética, né, as 15 repúblicas que formaram parte, e além dessas 15 repúblicas, né, em vermelho, havia durante a Guerra Fria os países satélites ali no bloco europeu que eram muito influenciados pela política soviética, né? Então, só para uma questão que eu esqueci de mencionar, né, então as lideranças comunistas logo na década de 20, elas implementam esse conceito de nacionalismo étnico e criam um sistema etnofederalista, né? Etnofederalista porque o critério de divisão territorial é um critério étnico. Nesse período, nos anos 20, esse período ficou conhecido como Karenizatsiya, que em russo quer dizer nativização. Foi um período em que, na tentativa de desconstruir aquela ideia de que a Rússia era o império, as lideranças comunistas, elas começaram a difundir políticas étnicas de autonomia em cada região. Então, por exemplo, para administrar a República Soviética da Ucrânia, seria necessário ter lideranças ali que falassem ucraniano, que entendessem da cultura ucraniana. Então, tinha uma tentativa de tentar desmontar a questão imperial da russificação. Então, a Ucrânia, por exemplo, né, uma das repúblicas desse período, passou por um processo de ucranização. Então, houve um incentivo muito grande ali para difundir a cultura ucraniana ali na Ucrânia, para difundir a língua ucraniana, seja uma tentativa de desmontar o que foi considerado um processo de russificação imperial do período dos czares, né? Então, essa política de nativização acabou reforçando identidades locais, né, e mesmo criando ali identidades etnonacionais nas diferentes repúblicas. E nesse período de contexto da Guerra Fria, né, como vocês bem sabem, havia uma grande polarização, né, do mundo em dois blocos, e a Europa era extremamente dividida entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, fundada em 1949, e o Pacto de Varsóvia, fundado em 1955 pela União Soviética. Então havia essas duas alianças militares que dividiam ali o mapa europeu. Então, a União Soviética ela é extinta em dezembro de 1991, um pouco antes da extinção da União Soviética, o Pacto de Varsóvia foi extinto. Com a extinção da União Soviética, 15 estados independentes, né, foram formados, utilizando as fronteiras internas da antiga União Soviética. Há um complexo processo de transição em todas essas ex-repúblicas, né, porque diferentemente daqui do Brasil, que a gente só teve uma transição política, né, do regime militar para uma democracia, eles passaram por uma transição, por uma transição chamada tripla, né, um processo de transição tripla, que é a transição do socialismo para o capitalismo, uma tentativa de adotar o que seria uma democracia liberal, e a formação de uma nova identidade, né? Porque antes havia identidade soviética, havia outros tipos de identidade, né? Identidade socialista, e do dia para a noite isso vem por água abaixo, nas diferentes repúblicas são formadas ali identidades nacionais novas, né? Há diferentes projetos identitários que foram estimulados pelas elites das repúblicas independentes. Então, é por isso que esse processo é chamado de transição tripla, né? Ou seja, foi um processo muito mais complexo que o nosso, né? Que o nosso, que foi uma transição apenas política. Então, há uma consolidação de novas identidades, né? E, ao mesmo tempo, dentro dessas 15 repúblicas soviéticas, havia subdivisões em alguns desses países, que também eram subdivisões étnicas, né? Por exemplo, dentro do próprio território da Rússia, há algumas divisões que são chamadas de repúblicas, né? Que são regiões que concentram minorias étnicas, etnonacionais, né? Ou seja, minorias que não são russas étnicas, que são as repúblicas. Então, havia essas divisões étnicas internas às repúblicas, em casos, por exemplo, além da Rússia, também na Geórgia, na Moldávia. E, quando acaba a União Soviética, as 15 repúblicas ficaram independentes, mas algumas dessas repúblicas, dessas regiões autônomas que faziam parte de algumas dessas ex-repúblicas soviéticas, elas também começam a reivindicar a separação em relação aos seus estados nacionais. E nesse momento, a gente vê uma série de conflitos separatistas em diferentes repúblicas. Então, a gente teve ali, na Chechênia, a partir de 1994, uma guerra separatista, né, que durou anos. No Azerbaijão houve uma guerra separatista, na Moldávia, na Ucrânia não houve nesse momento, mas essa guerra separatista veio num momento mais tardio, como eu vou falar mais para frente. Então, há uma série de conflitos separatistas ali em diferentes ex-repúblicas soviéticas nesse contexto de transição dos anos 90. E isso tornou a transição ainda mais complexa, né? Ou seja, imagine fazer uma transição ali política, econômica e identitária em meio a uma série de conflitos étnicos e separatistas. E, nesse momento dos anos 90, um elemento geopolítico começa a incomodar os diplomatas russos, né, a diplomacia russa e os geopolíticos russos, né, que é a questão da expansão da OTAN. Então, só algumas imagens, né, aqui do conflito da Chechênia, uma imagem de 1995, né, um conflito que deixou muitos mortos. A Rússia levou anos para que a Rússia conseguisse recuperar o controle da Chechênia. E a expansão da OTAN, que começa a incomodar a Rússia, é exatamente ali uma expansão em direção aos países que faziam parte ali da antiga área de influência soviética. Ali o leste europeu, né, países como Polônia, República Tcheca, Romênia. Então, há uma expansão ali. E mesmo em ex-repúblicas soviéticas, como a Letônia, Estônia e Lituânia. Então, essas duas ondas de expansão em particular, né, que incorporaram o leste europeu e depois as repúblicas soviéticas, causaram um grande incômodo, uma grande percepção da Rússia como uma grande percepção de ameaça, né, por parte da Rússia. Então, eu vou falar basicamente quais são as posições da Rússia no atual conflito que a gente está vendo, né? Em primeiro lugar, como eu estava dizendo, desde os anos 90, a Rússia se incomoda, a diplomacia russa, lá o presidente Boris Yeltsin, já questionava a expansão da OTAN no leste europeu. Ou seja, isso era visto como uma ameaça à segurança da Rússia, era visto como uma agressão aos interesses russos, uma tentativa de criar uma tentativa de geopolíticos e estrategistas militares norte-americanos, né, que são atores de grande influência na política externa norte-americana, uma tentativa desses grupos de criar um cordão sanitário, um cordão militar geopolítico de isolamento em torno da Rússia. Então, isso foi algo de grande incômodo, né? E ali é interessante observar que no período da Guerra Fria, a OTAN em particular, ela praticamente não teve intervenções em outros países, né? O Pacto de Varsóvia, sim, chegou a ter algumas intervenções, mas a OTAN não. A intervenção a política intervencionista da OTAN, ela começa no período pós-Guerra Fria, né? E uma das intervenções ali que foi um dos primeiros, que gerou um dos primeiros atritos diplomáticos entre a Rússia e a OTAN no período pós-Guerra Fria foi a intervenção da OTAN em Kosovo, em 1999. Então, esse foi um dos primeiros grandes atritos. Mas eu queria chamar a atenção, né, que eu vejo muita gente discutindo a questão da OTAN, de quem que é o vilão, a Rússia ou a OTAN, mas eu acredito que esse conflito ele não se resume apenas à atuação da OTAN, à discussão em torno da OTAN. Eu argumento que há outros elementos, né, que eu vou falar brevemente para vocês, relacionados à política doméstica russa, relacionados a percepções de Putin em relação à Ucrânia, né, que ele chama de mundo étnico russo, a contestação à hegemonia russa no espaço pós-soviético e a crise na Ucrânia em particular. Então, né, em síntese, eu argumento que esse conflito ele envolve múltiplos fatores, né, e envolve tanto questões internas quanto externas à Rússia e à própria Ucrânia. Então, eu tenho uma visão muito crítica a um certo maniqueísmo que eu vejo, né, por ambas as partes, por ambos os lados, de tentar estipular que há um vilão e há um mocinho, um santo nesse conflito, né? Os dois lados têm posições, têm argumentos importantes e que é difícil a gente estabelecer aí uma divisão maniqueísta do certo e o errado. Então, né, agora o segundo ponto que eu vou mencionar seria a política doméstica russa, né? Conflitos externos ao longo, desde que Vladimir Putin entrou no poder, conflitos externos contribuíram de maneira significativa para a legitimidade de seu regime. Então, o regime de Vladimir Putin, ele se sustentou tanto com políticas econômicas, ali, principalmente no início dos anos 2000, houve um crescimento econômico significativo ali na Rússia, né? Então, a população russa ela acabou formando a ideia de que um regime político mais fechado, um regime político mais autoritário, centralizado, era capaz de garantir ordem em comparação ao que eles tiveram nos anos 1990, né? Ou seja, criou-se uma espécie de dilema, né? Difundiu-se uma espécie de dilema na sociedade russa. A ideia de que o momento em que a política russa foi mais aberta, né? No momento que teve uma maior abertura política ali nos anos 90, foi um período de instabilidade econômica, um período de guerra separatista, um período, né, ali em 1998, a crise econômica da Rússia, né, que aprofundou ainda mais o cenário que eles já tinham, um período de crise política. E quando Vladimir Putin entra, né, ele fecha o regime, ele dá início à construção de um regime autoritário, mas ao mesmo tempo acaba, graças à valorização das commodities no mercado internacional e às reformas políticas que Vladimir Putin e as reformas econômicas que foram conduzidas, né, por Vladimir Putin, a economia russa ela consegue apresentar um crescimento significativo ali nos anos 2000. Então, a população criou essa ideia, né, essa narrativa ganhou força de que seria melhor um regime mais fechado, e autoritário, centralizado, mas que garantisse ordem, estabilidade e crescimento, do que um regime, o que seria a democracia dos anos 90 que eles tiveram. Né, que é uma discussão grande na ciência política, de que o que eles tiveram nos anos 90 não foi uma democracia, mas era um regime político mais aberto do que o que veio nos anos 2000. Então, a questão do antagonismo, do conflito em relação à OTAN, ela também dá combustível, né, ela dá consistência a uma narrativa, né, a um discurso que é muito forte na política russa, de que a Rússia está cercada de inimigos, né, inimigos que querem ali isolar a Rússia, né, de que há uma russofobia por parte do Ocidente. Então, isso incentiva, isso dá força a movimentos, a nacionalismos internos, né, a patriotismo, e acaba sendo um dos pilares de sustentação do regime de Vladimir Putin, né? Então, como estava mencionando anteriormente, o regime ele se sustentou então com os ganhos econômicos do início dos anos 2000, com medidas de repressão, né, características de regimes autoritários, e com narrativas, né, com discursos que reforçam o papel do regime, o papel de Vladimir Putin como sustentação a um equilíbrio de segurança, né, à população russa. E essa narrativa, né, esse discurso também deu força à ideia de que de que é uma polarização, né, entre o que seria valores conservadores tradicionais russos contra valores políticos liberais ocidentais decadentes, né? Então, nesse discurso entre o conservadorismo russo e o liberalismo político ocidental, né, entra a discussão, por exemplo, do papel da família, de questões de gênero, né? Ou seja, há uma série de ataques de um discurso conservador de Vladimir Putin, inclusive a questão, por exemplo, dos movimentos LGBTQIA+, né? Então, essa polarização com o Ocidente também reforça esse discurso, essa narrativa de um conflito entre valores russos conservadores e valores liberais ocidentais. E também reforça o discurso de que há um conflito entre o que seria a democracia liberal ocidental e a democracia russa soberana. Então, essa polarização acaba reforçando isso. E o que a gente vem vendo agora no, nos últimos anos, né, que a economia russa não tem apresentado aquele mesmo crescimento dos anos 2000, né, não tem apresentado o mesmo desempenho, né, principalmente ali a partir de 2014, quando houve a desvalorização das commodities, o petróleo caiu ali, o petróleo e o gás, o valor dessas commodities caiu consideravelmente. E se a gente olha a variação no PIB da Rússia, é uma variação muito semelhante à variação no PIB do Brasil, porque os dois países são países dependentes de exportação de commodities, né? Então a gente vê essa variação muito semelhante. E uma vez que o regime perdeu um pouco desse pilar econômico de sustentação, algumas políticas mais restritivas foram sendo implementadas. Então a gente vê um endurecimento nos últimos anos, né, com perseguição a acadêmicos, a jornalistas, a membros da oposição, né, ou seja, um cerceamento cada vez maior dessas vozes mais opositoras que contestam Vladimir Putin dentro da Rússia. E o conflito, esse conflito que a gente vem vendo no momento, está dando continuidade a essa narrativa e a essa estratégia, né? A gente viu, hoje na Rússia é proibido você chamar o conflito de. É praticamente proibido, né? Os canais midiáticos que chamam esse conflito de guerra ou de ataque, invasão da Ucrânia, eles podem ser banidos ou sofrerem multas. E hoje a Câmara Baixa Russa endossou uma lei que desinformações relacionadas ao exército russo e ao conflito podem ser punidas com até 15 anos de prisão. Então a gente vê esse movimento, que não é de agora, que antes do conflito já havia começado, de um endurecimento do sistema político, do regime político russo. O terceiro ponto, né? O terceiro ponto que eu gostaria de me chamar é, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que esses pontos eles não têm uma hierarquia, né? Eu só estou apresentando dessa maneira para ficar de um jeito mais claro. Mas não há uma hierarquia entre eles, né? Eu não falo que um é mais importante que o outro. Eu só estou apresentando eles nessa ordem. O terceiro ponto, eu mencionaria as percepções de Putin em relação à Ucrânia, né? E ao chamado mundo étnico-russo. Então, em 2021, Vladimir Putin fez um artigo em que ele contestou uma série de políticas implementadas, uma série de políticas étnicas e administrativas implementadas pelas lideranças comunistas no período soviético. Principalmente aquelas políticas que eu estava mencionando para vocês ali no início da minha apresentação, que foi a questão ali, aquela política da karenizácia, a nativização dos anos 20, a introdução do conceito de etnonacionalismo, a introdução do etnofederalismo. Então, Vladimir Putin ele começa a contestar essa política das lideranças comunistas, né? Ou seja, ele faz uma crítica ao que foi, ao, a um dos principais pilares do que foi o sistema soviético e argumenta que a criação da Ucrânia como Estado, né, nas fronteiras atuais, foi uma criação artificial, tanto na questão identitária, foi uma identidade em parte artificialmente construída, quanto os seus limites territoriais, que teriam sido artificialmente construídos pelas lideranças comunistas. Então ele faz essa crítica muito enfática, né, e é uma crítica, a partir do momento que ele faz essa crítica também, ele gera uma apreensão não apenas na Ucrânia, mas também em outras ex-repúblicas soviéticas. Então, isso é um elemento que ainda vai dar, né, que eu acho que não vai dar, que não vai se limitar ali à Ucrânia. Ele é um elemento que causa insegurança. Essa contestação das fronteiras soviéticas é algo que gera insegurança na região. E já há alguns anos, né, há mais de uma década, a Rússia, né, ela difunde muito o conceito, né, a vertente do que seria o mundo étnico russo, né? Ou seja, a ideia de que a Rússia ela tem que proteger não apenas os russos cidadãos na Rússia, mas também os russos étnicos fora da Rússia. Ou seja, isso tange a Ucrânia, isso tange ali a Letônia e a Estônia, que são duas ex-repúblicas soviéticas com muitas minorias étnicas russas. Isso também tange ao Cazaquistão, o norte do Cazaquistão também tem muitas minorias étnicas russas. E esse discurso de mundo étnico russo também causa apreensão nesses países vizinhos, porque é considerado, né, por parte das elites desses países, né, e da sociedade como uma estratégia imperialista, né, de um possível expansionismo russo em direção a outras ex-repúblicas soviéticas, né? E alguns críticos, inclusive, fazem alusão dessa questão com a questão da Grande Alemanha, né, que foi implementada, que foi um discurso muito forte ali no, no, nos anos 30 pela Alemanha. A ideia, né, teve a incorporação ali dos Sudetos pela Alemanha, argumentando que ali era uma região onde havia minorias étnicas alemãs, então a Alemanha tinha a obrigação ali de protegê-las, de incluí-las à Alemanha. Então, tem muitos críticos a Vladimir Putin que fazem a comparação dessa política do mundo étnico russo com esses outros períodos da história europeia. O quarto ponto que eu gostaria de mencionar é a contestação à hegemonia russa no espaço pós-soviético, né, nas ex-repúblicas soviéticas. Esse é um ponto que é muito. Esse é um ponto que também envolve, assim como a questão da OTAN, que também envolve uma briga geopolítica, né, que é o fato ali de que, principalmente ali a partir dos anos 2000, em diversas ex-repúblicas soviéticas, houve alguns movimentos, alguns protestos, né, motivados por diferentes fatores que levaram à queda de algumas lideranças que eram consideradas mais pró-Rússia e à ascensão de lideranças mais pró-Ocidente, né? Então, há esse movimento, esses protestos ali em algumas ex-repúblicas soviéticas. Os casos mais emblemáticos ali foram o caso da Geórgia em 2003 e da Ucrânia em 2004, mas há também outros casos em outros países. A Rússia argumenta que esses movimentos, né, que são chamados revoluções coloridas, a Rússia argumenta que esses movimentos foram estimulados pelo Ocidente, numa estratégia de guerra híbrida, né, numa estratégia do Ocidente de criar instabilidades, né, com a ideia, por exemplo, da exportação da democracia ocidental a contextos culturais que não seriam apropriados a ela, né, ou seja, uma tentativa do Ocidente de criar instabilidade em regimes aliados, em estados aliados à Rússia, no intuito de diminuir a influência russa no espaço pós-soviético, ou seja, nas regiões vizinhas à Rússia, ali que também são chamadas de Eurásia, né? Então, a Rússia vê isso, essas revoluções coloridas, como uma grande ameaça. E essa ameaça, né, essa questão das revoluções coloridas, ela teve depois, o caso mais emblemático ali foi a crise de 2014 na Ucrânia, né, que eu vou falar mais para frente. E nos últimos anos, a Rússia adotou uma posição mais enfática, uma posição mais com elementos de hard power, né, com elementos mais presentes contra esses movimentos, né? Então, a gente vê ali, principalmente em 2020 e também em 2021, protestos em Belarus, ali uma ex-república soviética, teve uma série de protestos ali pacíficos contra o regime de Alexander Lukashenko, né, um regime que dura mais de 2 décadas. Então, a Rússia ajudou ali, teve uma presença muito enfática em ajudar a sustentar o regime de Alexander Lukashenko. E no início desse ano, em janeiro, houve uma grande revolta no Cazaquistão, também é um estado aliado. Houve uma grande revolta que tomou contornos, diferentemente de Belarus, a revolta no Cazaquistão sim tomou contornos violentos, né, quase uma tentativa de derrubar o governo. E a Rússia chegou ali a intervir militarmente junto a outros aliados do espaço pós-soviético, né? A Rússia, junto com alguns países ali da região, interviram militarmente para garantir a sustentação do regime do Cazaquistão. Então, a gente vê essa mudança de, nos últimos anos, a Rússia tendo uma posição mais enfática contra esses movimentos do espaço pós-soviético, né, contra essas as chamadas revoluções coloridas. E a crise na Ucrânia de 2014, né, um tópico que está aqui, mas que eu vou apresentar para vocês mais para frente, quando eu abordar a posição diretamente da Ucrânia. Então, aqui só algumas imagens, né, para vocês verem, eu destaco a região onde a OTAN se expandiu, a região onde a OTAN quer se expandir ali, né, que envolve a Ucrânia e a Moldávia, e o Cáucaso ali também, né, ou seja, a Geórgia ali é um dos países que, a Geórgia ali no Cáucaso Sul é um dos países que manifestaram a intenção de entrar na OTAN e que, obviamente, é o que, obviamente, causou mais insatisfação ainda por parte da Rússia. Então, aqui eu mostro nesse gráfico, né, como conflitos externos, né, aquela questão que eu estava falando, como conflitos externos contribuem para a legitimidade do regime político de Vladimir Putin, né? A gente vê alguns dos principais momentos de popularidade de Vladimir Putin tiveram relação com conflitos, né? Então, a gente vê ali na guerra da Chechênia, logo que Putin entra, ele tem um grande salto de popularidade, que em parte porque ele conseguiu ali derrotar os separatistas na Chechênia, né? Então, isso deu uma percepção de que ele era um líder forte, de que ele conseguia garantir estabilidade e a integridade territorial da Rússia. Depois, em 2008, a gente vê ali no conflito, um segundo pico ali no conflito da Rússia com a Geórgia, e no conflito envolvendo regiões separatistas dentro da Geórgia, e a Rússia tomou parte nesse conflito. E em 2014, na crise da Ucrânia, né, a gente vê o maior salto, a maior variação de popularidade em um curto período de tempo, né? Então, a gente vê a popularidade de Vladimir Putin estava em queda ali em 2014, né? Desde os anos anteriores, a popularidade estava em queda, e a crise na Ucrânia deu um grande salto, deu um grande boom à popularidade dele, né? E isso se manteve, né? Depois, com a questão da Síria, isso se manteve. Depois, a gente vê nos últimos anos caindo, a popularidade caindo, né? Né, ali a gente vê em 2018, a popularidade caiu principalmente porque teve uma reforma da Previdência lá na Rússia, né, assim como o Brasil teve a reforma da Previdência, a Rússia também teve, isso gerou uma insatisfação social considerável. Depois a questão do Covid, ali a gente vê que também impactou a popularidade de Vladimir Putin, e ainda é cedo para a gente saber o quanto essa guerra ela vai impactar na popularidade de Vladimir Putin. Né? Pelo que eu mostro nesse gráfico para vocês, tem um potencial, sim, de impactar positivamente na popularidade, né? Como eu mencionei, o discurso de que a Rússia é cercada de inimigos, né? Principalmente, e agora principalmente essa série de sanções que estão sufocando a Rússia, né? E que atingem em cheio a sociedade, né? Eu digo respeito a sanções culturais e as sanções que atingem, por exemplo, eventos esportivos e questões culturais, né? Que são sanções que não atingem ali diretamente o governo, mas a população, e o que pode reforçar o argumento de que há uma russofobia por parte do Ocidente, de que há uma política hostil ali, de que o objetivo ali não seria a questão ucraniana em si, mas uma tentativa ali do Ocidente de sufocar a Rússia. Então, pode ser que esse tipo de discurso, né, incentivado pelas sanções, pelo isolamento que o Ocidente está promovendo contra a Rússia, pode ser que isso dê substância a um patriotismo, a um nacionalismo e a subida de popularidade de Vladimir Putin. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que o conflito também tenha um efeito negativo, né? Eu tenho acompanhado cientistas políticos russos e eu vejo uma polarização muito grande ali na sociedade russa, pelo menos nessas camadas, né? Há uma grande crítica em relação a atuação da Rússia por parte de muitos cientistas políticos, né? Algumas figuras do governo, algumas figuras muito próximas ao governo russo que não se posicionavam politicamente, né? Que ao longo dessas duas décadas do regime de Vladimir Putin nunca se intrometeram em questões políticas, né? Como os oligarcas, alguns deles se manifestaram contra a ação russa recentemente. Então é algo que de fato está gerando uma polarização, sim, na sociedade russa, né? Até vozes que têm medo de repressão, né? Porque há uma série de manifestantes que foram presos, seja mesmo com a repressão, essas vozes estão se arriscando a se posicionar contra o governo. Mas ainda é cedo, né? Como eu disse, ainda é cedo, a gente não tem os dados de pesquisa de opinião pública mais recentes para saber se está gerando um impacto mais positivo na popularidade de Vladimir Putin ou negativo, né? Eu acredito que dentro de um mês, mais ou menos, a gente vai ter alguma ideia. Então, essa é a disputa da OTAN, né? A questão da Ucrânia. Então, agora eu vou falar um pouco da Ucrânia, né? Do que seria a oposição, e depois o que seria a posição da Ucrânia. A Ucrânia, ela tem um valor simbólico muito grande para a Rússia, né? Porque foi na Ucrânia que foi fundado ali o primeiro, o que seria o Estado que antecedeu ao Estado russo moderno, né? Que é chamada Rus de Kiev. Né? Esse Estado ali que se chamava Rus de Kiev foi o primeiro, foi ali o embrião do Estado russo, né? Então, então Kiev seria ali a primeira capital do Estado russo, né? Depois houve a invasão dos mongóis, e os mongóis eles começaram a ser expulsos a partir do Principado de Moscou, né? E aí que Moscou tomou preponderância na consolidação do Estado russo, né? Mas a Ucrânia ela tem esse valor simbólico para a Rússia, em primeiro lugar, por essa questão de ter sido ali onde o embrião do Estado russo acabou surgindo. E é interessante destacar que as diferentes partes da Ucrânia, né, as diferentes regiões, elas fizeram partes de distintos estados, de distintos impérios. Então, isso é o fato de elas terem sido parte de diferentes estados levou a uma certa divisão, uma macrodivisão cultural na sociedade ucraniana, né? Então, há uma divisão entre um oeste, que seria que são regiões ali que fizeram parte de outros estados europeus, que são regiões ali que defendem uma integração maior com a União Europeia, com a OTAN, são regiões onde se fala mais o ucraniano, são regiões que têm uma visão mais negativa em relação ao passado soviético, que tem uma visão mais negativa em relação à Rússia, que vem a Rússia mais como uma ameaça. E o leste já era uma região que por mais tempo que fez parte do Estado russo por mais tempo, então tem uma ligação cultural ali mais forte com a Rússia, né? A língua russa é mais falada do que a própria língua ucraniana ali em diversas regiões do leste. Há uma Havia, pelo menos antes de 2014, uma integração cultural, laços econômicos muito fortes com a Rússia, e uma visão mais positiva em relação à Rússia, uma defesa de uma integração política e econômica com a Rússia, e uma visão mais positiva em relação ao passado soviético. Então, há essa, né, havia, pelo menos até 2014, essa polarização muito forte na sociedade russa entre um leste, entre um Oeste mais para o Ocidente, né, e um leste mais para a Rússia. E essa polarização na sociedade ela acabou levando a uma polarização eleitoral na política ucraniana, né? Então, como era muito dividido, em alguns momentos a Ucrânia teve presidentes ali que eram mais para a Europa, em outros momentos presidentes que eram mais para a Rússia. Isso foi uma característica muito forte da política ucraniana pós-soviética. E em 2014 essa polarização chegou ao seu ápice, né? Chegou ao seu auge, né? Ali naquele momento governava um presidente pró-Rússia. Esse presidente pró-Rússia ele se negou a assinar um tratado comercial que facilitaria uma futura adesão da Rússia à União Europeia. Isso gerou uma revolta por parte da população, principalmente a população ali do Oeste, que era mais pró-Ocidente. Então isso deu início a uma série de protestos populares, né, na capital, uma crescente pressão sobre o governo, e em um momento isso adquiriu contornos violentos e culminou na derrubada desse presidente pró-Rússia, né? Só que no meio desses protestos, algumas lideranças nacionalistas, ultranacionalistas acabaram se destacando, né? Elas não eram as únicas figuras desse protesto, mas elas eram algumas das figuras que estavam presentes nesse momento. E isso gerou uma apreensão muito grande nas regiões do leste mais pró-Rússia. Isso gerou uma apreensão muito grande, uma insegurança, né, de que esses grupos mais nacionalistas pudessem implementar alguma política de extermínio étnico, alguma política agressiva, né? A Rússia aproveitou esse momento de insatisfação e medo nessas regiões do leste, incorporou a Península da Crimeia, que era uma região de maioria étnica ucraniana, né, e uma região russófona, né, com uma população majoritariamente de fala de língua russa, né, e começou a apoiar grupos separatistas na região leste chamada de Donbass, né? Na verdade, são duas regiões, Donetsk e Luhansk. Ou seja, a Rússia começa a ajudar militarmente e economicamente os grupos separatistas dessa região. Então, desde 2014, as relações da Rússia com a Ucrânia são muito tensas, em parte por esse envolvimento da Rússia nessa questão interna ucraniana. Então, aqui esse mapa, né, mostra a divisão da a difusão da língua russa na Ucrânia, né, com base no censo de 1989. A gente vê ali, ali no sul, a península da Crimeia, e no extremo leste, as duas regiões de Donetsk e Luhansk, que são as regiões ali de maior difusão da língua russa, né? Então, as regiões que em parte hoje não estão sob o controle do governo ucraniano. Então, só para mostrar para vocês aqui onde fica a Crimeia, né? E o Donbass. Então, o Donbass, parte do Donbass está sob o controle ucraniano, né? Com o conflito recente, não é muito claro, né, o que o governo ucraniano controla ou não, mas pelo menos antes de iniciar essa intervenção russa, o Donbass ali, parte do Donbass ainda estava sob o controle ucraniano, né, e parte sob o controle dos separatistas. E a Rússia reconheceu recentemente a independência dessas regiões, né, ou seja, para a Rússia essas regiões hoje são países independentes. Então, algumas imagens, né, do conflito no Donbass. Aqui a gente vê uma variação do número de mortes no conflito, né? Esse conflito já deixou cerca de 14 mil mortes entre civis e soldados, mortes dos dois lados, tanto do lado ucraniano quanto do lado dos separatistas, né? Então eu vejo muito ao discurso, né, de que seria um genocídio contra minorias étnicas russas, né? Mas como eu vou mostrar mais para frente, tem mortes dos dois lados, tem os acordos de cessar fogo são violados pelos dois lados, né? Há uma série documentação de fato de violação pelos dois lados, né? Então é uma guerra separatista, mas é muito difícil a gente chamar isso de um genocídio, né? Uma guerra separatista, assim como houve outras guerras separatistas, como eu vou mostrar para vocês mais à frente em ex-repúblicas soviéticas. Então, quais são as posições da Ucrânia, né? Como eu disse, essa divisão entre, pelo menos até 2014, havia essa divisão identitária muito forte, né? E desde 2014, basicamente, por três fatores, né? Uma, as regiões que eram mais pró-Rússia, elas saíram do controle ucraniano. Houve, uma vez que a Rússia incorporou a Crimeia e ajuda as regiões separatistas, na guerra separatista, né, até os dias de hoje, isso causou uma percepção muito grande na sociedade ucraniana da Rússia como um país agressor, como um Estado agressor, que fere a soberania nacional e a integridade territorial ucraniana, e as narrativas das elites políticas ucranianas contra a Rússia, né? A narrativa de que a Rússia é um país inimigo, né? Então, esses três fatores, né, contribuíram para que a percepção, as atitudes positivas em relação à Rússia caíssem significativamente na sociedade ucraniana, né? Então, se antes havia essa divisão, essa polarização entre pró-Europa, pró-Ocidente e pró-Rússia, isso diminuiu muito desde 2014. Né? E uma coisa, né, uma característica que eu esqueci de mencionar quando eu disse lá que Vladimir Putin fala que as identidades, que o Estado ucraniano foi uma construção artificial, né? Isso é muito, principalmente na antropologia, né, essa questão é muito contestável, né? Porque por mais que o Estado russo tenha contribuído para a formação, o Estado russo e a União Soviética, principalmente, tenha contribuído para a formação das fronteiras ucranianas atuais, né, toda a construção de fronteira é um processo artificial, né? E as identidades, elas adquirem, as identidades, elas não são construções fixas e imutáveis no tempo e no espaço. As identidades, elas estão em constante mudança, elas estão em constante transformação, né? A mesma identidade brasileira, imaginem que era a identidade brasileira no século XVI. Não havia nenhuma concepção de ideia de uma nação brasileira, né? Isso foi criado pelo Estado português, né, com o genocídio dos povos indígenas, né? Ou seja, o Estado brasileiro foi criado artificialmente também, com uma política agressiva, né, da colonização na América Latina. Então, o Estado brasileiro foi criado artificialmente também, mas ninguém contesta que a gente não tenha direito de existir como Estado, né? E o mesmo ocorre com a Ucrânia, né? Fronteiras são criadas artificialmente, mas as identidades, elas não são imutáveis no tempo e no espaço. Elas estão a todo tempo em transformação. E o próprio conflito que a gente vê hoje, né? Esse conflito, essa intervenção russa, ela tem o potencial de reforçar ainda um nacionalismo, uma identidade ucraniana, e de diminuir ainda mais a percepção, as atitudes positivas em relação à Rússia que existiam antes de 2014. Então, com essa mudança desde 2014, houve o apoio à entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia aumentou muito na sociedade ucraniana, e as posições que eram mais pró-Rússia, elas foram muito estigmatizadas na sociedade e na política, né? Então, houve partidos que foram fechados, né? Por exemplo, o Partido Comunista Ucraniano foi fechado não pela ideologia comunista, não pela ideologia socialista, mas foi fechado pela proximidade que esse partido tinha com a Rússia, né? Uma proximidade em defender alguns posicionamentos pró-Rússia, alguns posicionamentos pró-Rússia dentro da Ucrânia, né? E a partir de 2014, como o posicionamento pró-Rússia foi estigmatizado, né, se transformou numa questão de traição, né? Ter uma posição pró-Rússia passou a ser considerado uma traição contra o Estado ucraniano. Então, diversos políticos foram ou banidos ou estigmatizados, jornalistas, canais pró-Rússia e rádios foram fechados, ou seja, criou-se um tabu, né? E as elites ucranianas utilizaram essas medidas restritivas com o argumento da democracia defensiva, né? Com o argumento de que o Estado ucraniano estava com a narrativa, né, de que o Estado ucraniano estava sob ameaça da Rússia e que se não tivesse medidas restritivas em relação à Rússia, em relação à Rússia e aos seus vínculos na política, na sociedade ucraniana, a democracia na Ucrânia estaria ameaçada e a própria existência do Estado ucraniano estariam ameaçadas. Então, essa narrativa da democracia defensiva foi muito explorada pelas elites ucranianas. E esse conflito, né, gerou uma série de incentivos políticos a não negociar com a Rússia, né? Mesmo os acordos de Minsk, né, que são acordos que previam a reintegração das regiões separatistas ao Estado russo, tiveram uma visão muito negativa dentro da sociedade ucraniana, né, porque parte da sociedade, das elites, consideram que esses acordos de Minsk, ao reintegrar essas regiões separatistas nas condições que a Rússia estava demandando, iria facilitar, essas regiões funcionariam como fantoches de Vladimir Putin dentro da política ucraniana, né? Então, eventualmente, essas regiões, por exemplo, poderiam ter poder de veto em projetos de integração da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. Então, há um negativismo muito grande na sociedade ucraniana em relação a esses acordos de Minsk, né? Menos de 15% da população ucraniana, nas últimas pesquisas de opinião pública, se mostraram a favor da implementação integral desses acordos, e esses acordos de pacificação, né? E a grande maioria se manifestou pela reformulação desses acordos, né, em outros, com outros critérios, né, no estabelecimento de novos acordos de paz. Desde 2014, houve algumas intimidações da Rússia em relação à Ucrânia, né, as fronteiras, em diversas ocasiões, principalmente ano passado, as fronteiras ucranianas foram cercadas por tropas russas, né, então por isso que havia uma desconfiança de que talvez esse cercamento, de que a Rússia, esse cerco que a Rússia estava fazendo recentemente, fosse apenas um blefe, porque obviamente a intensidade desse cerco estava muito maior, mas nos outros anos a Rússia já tinha feito isso, então as elites políticas ucranianas estavam cautelosas em considerar que a Rússia teria alguma intenção de fato invadir, né? Ou seja, foram pegas de surpresa. Desde 2014, a Ucrânia, ela tem recebido ajuda econômica e militar dos Estados Unidos e da Europa. Isso também causou insatisfação na Rússia, né? E principalmente insatisfação por causa da ajuda militar dos Estados Unidos e da OTAN, né? Ou seja, apesar da Ucrânia não ser parte da OTAN, havia diversos instrutores militares da OTAN na Ucrânia, havia ajuda com armamentos, treinamentos militares. Então, isso foi visto ali como Isso foi visto ali pela Rússia como uma afronta, né? Mas vale destacar, né, que para a Ucrânia, né, também tem a posição da Ucrânia. Eu mencionei a posição dos Estados Unidos, a tentativa de construir um cordão sanitário em torno da Rússia, né, com a expansão da OTAN, mas ao mesmo tempo há a questão dos países ali do leste europeu que percebem a Rússia como uma ameaça. Assim como aqui na América Latina a gente tem um histórico de animosidades em relação aos Estados Unidos, principalmente pelas políticas intervencionistas estadunidenses na América Latina no período, principalmente ali no período da Guerra Fria, no leste europeu há essa mesma animosidade, né, principalmente pela atuação que a Rússia teve, né, no período da União Soviética, teve ali no leste europeu, como intervenção na Hungria, intervenção na Tchecoslováquia, intervenção na Alemanha Oriental. Então, assim como há essa animosidade pela atuação intervencionista dos Estados Unidos aqui na América Latina na Guerra Fria, no leste europeu houve essa mesma animosidade em relação à Rússia. Então, a expansão da OTAN não foi apenas um projeto unilateral dos Estados Unidos e da Europa, mas também um projeto dos próprios países ali do leste europeu que viam a Rússia como uma ameaça e desejaram e acreditaram que, ao se integrar na OTAN, eles poderiam estar mais protegidos contra uma eventual expansão russa e uma eventual intervenção russa, né? Até 2014, quando a Ucrânia teve um presidente pró-Rússia, esse presidente pró-Rússia ele declarou o status neutro, o status de não alinhado da Ucrânia. Então, após 2014, com a questão da Crimeia e a ajuda da Rússia às regiões separatistas, as elites políticas ucranianas elas começaram a criticar muito o que foi esse status neutro, porque eles acreditam que se a Ucrânia tivesse entrado na União Europeia antes, não teria ocorrido esse conflito separatista no leste e a Ucrânia não teria perdido a Crimeia, né? Então, é uma questão muito complexa isso, o que se passou dentro da sociedade ucraniana. Aqui eu mostro alguns gráficos, né, que mostram como com o conflito de 2014 aumentou-se a percepção da sociedade ucraniana de que a Rússia tinha uma ameaça, de que a Ucrânia tinha uma ameaça externa, né? A gente vê até ali 2013 menos de 10% da população via alguma ameaça externa, e quando há essa tensão com a Rússia em 2014, isso dispara para 60%, né? Aqui a gente vê que até 2010 havia na sociedade ucraniana mais um apoio um apoio maior a uma integração com a Rússia e com Belarus do que com a própria União Europeia e muito menos com a OTAN. Você já vê uma percepção muito negativa do ingresso da Ucrânia na OTAN. E a partir de 2014, com essa política mais intervencionista que a Rússia teve na Ucrânia, isso leva a uma grande mudança, né? A gente vê ali que despenca, né, a vontade de se integrar à Rússia, despenca ali para, né, se antes estava na casa de 60%, depois despenca ali para casa dos 20%, a vontade de se integrar com a União Europeia acaba crescendo e com a OTAN também cresce significativamente. Então, há esse impacto do conflito na sociedade ucraniana. Agora eu vou mencionar, né, basicamente uma questão que virou um tema muito polarizado, né, de que se a Ucrânia é um país nazista, né, se o governo ucraniano é um governo nazista, né, que está causando uma ameaça étnica, né. E, de fato, o conflito no Donbás, como eu mostrei para vocês, né, o conflito na região ali separatista do leste deixou muitas vítimas, né, deixou cerca de 14 mil mortos entre civis e militares, né, dos dois lados ali teve vítimas, né. Então é por isso que eu argumento que é um conflito separatista, uma guerra separatista e não um genocídio como algumas correntes estão argumentando. Esse tipo de guerra separatista, como eu estava mencionando para vocês, foi presente em outros casos do espaço pós-soviético, como na Ossétia do Sul, né, a Geórgia tentou retomar o controle de regiões da Ossétia do Sul, que é uma região separatista ali, que deixou inúmeras vítimas civis ali, em Nagorno-Karabakh, que é uma região separatista dentro do Azerbaijão, de minorias armênias, em 2020, e no ano passado também, se eu não me engano, acho que mais em 2020, houve uma tentativa do Azerbaijão de retomar o controle dessa região. O Azerbaijão retomou parte do controle, isso deixou diversas vítimas civis também, e levou um grande êxodo de minorias étnicas armênias, né? Ou seja, houve um deslocamento ali populacional muito grande. Foi um conflito com um impacto civil muito grande também. E dentro da própria Rússia também teve um conflito, o conflito, as duas guerras da Chechênia, né? A segunda que ali em 1999 e 2000, e há estimativas de que esse conflito tenha gerado, né? As estimativas variam de 20 a 200 mil mortes civis, né? De 20 a 200 mil de 20 a 200 mil mortes, dentre as quais muitas civis. Então, é por isso que eu argumento, né? É uma guerra separatista, né? É difícil a gente falar que é um genocídio, porque não há evidências de que houve uma intenção ali de se exterminar uma minoria étnica, de se exterminar um grupo específico. De fato, uma outra questão que gerou muita polêmica nessa questão do nazismo foi a presença de alguns grupos radicais que participaram, que atuaram, alguns grupos radicais ultranacionalistas que atuaram diretamente nesse conflito. Isso gerou insegurança para a população do Donbás, né? E uma percepção, né? Assim como eu mencionei que a identidade ucraniana ela acabou se fortalecendo com essa agressão russa, a identidade no Donbás, né? Também com essa agressão do Estado ucraniano tentando recuperar o controle ali à força, a identidade no Donbás também se fortaleceu contra a identidade ucraniana. Então, e esses grupos radicais, a atuação desses grupos radicais ali ajudando o exército ucraniano, gerou ainda maior insegurança. Ao mesmo tempo, a gente não pode falar que o objetivo desses grupos radicais era exterminar minorias étnicas russas e a população russófona, porque dentro desse grupo radical ultranacionalista, a língua russa é uma língua de comunicação do próprio grupo, e há diversos membros desse grupo que são da comunidade russófona, né, que são ali do leste da Ucrânia. Então é muito difícil, quando a gente fala dessa divisão entre o leste russófono e o oeste ucranianófono, isso não quer dizer que essa divisão seja extremamente delimitada, né? Mesmo porque há também uma miscigenação étnica muito grande entre russos e ucranianos, há uma interação étnica muito grande, então não há uma segregação grande, né? Algumas pesquisas de opinião pública mostraram que menos de 10% presenciaram, né, relataram ter presenciado discriminação étnica na Ucrânia, né? O percentual principalmente em relação a russos ali, no, menos de 10%, houve até um percentual de que ucranianos, né, de que teria ocorrido uma discriminação étnica um pouco maior de ucranianos dentro da própria Ucrânia. Mas a gente vê essa questão de discriminação, de segregação étnica, é considerado algo muito pequeno dentro da Ucrânia. Ao mesmo tempo, houve uma série de discussões de políticas identitárias que geraram polêmicas dentro da Ucrânia, como o status da língua russa, né? Parte da população de língua russa, da população russófona, argumenta, né, que queria que o russo fosse uma língua que tivesse status oficial, que fosse uma língua estatal oficial na Ucrânia. Isso não ocorreu. Há um crescimento de políticas linguísticas em defesa da língua ucraniana, né, que é percebido como uma certa hostilidade por parte da população russófona, que é a obrigatoriedade do uso da língua ucraniana em diversas esferas públicas, né, como por exemplo no setor de serviços, né. Mas a língua russa ela continua sendo amplamente falada no leste, né, ou seja, não há uma repressão, uma política de repressão também contra o uso da língua russa. Apesar dessas polêmicas, dessa discussão bem calorosa, dessas políticas identitárias e linguísticas, não há uma a língua russa ela continua sendo amplamente falada na Ucrânia. Os partidos ultranacionalistas radicais na Ucrânia, né, os partidos mais associados ao nazismo, eles tiveram uma baixa adesão social, uma baixíssima adesão social. Nas últimas eleições parlamentares nacionais de 2019, o maior partido ultranacionalista aí teve 2% de eleições, teve um pouco mais de 2% dos votos, ou seja, não ultrapassou nem mesmo a cláusula de barreiras, ou seja, a representatividade desse partido é mínima na sociedade ucraniana, né? Ou seja, mesmo com o conflito, com essa hostilidade nas relações com a Rússia, não houve uma explosão de um sentimento ultranacionalista na sociedade ucraniana. E vale destacar, né, que que Moscou, o Kremlin, utiliza muito esse argumento de que a Ucrânia é dominada por partidos nazistas, né, que, como eu mostrei para vocês, não é bem essa questão. Mas dentro da própria Rússia, o Kremlin tem uma política, né, Moscou tem uma relação tanto amistosa com partidos ultranacionalistas da Europa, né, teve encontros de representantes muito próximos ao Kremlin com lideranças de partidos ultranacionalistas da Alemanha. Há um líder ultranacionalista na política russa, né, que é muito famoso, Vladimir Zhirinovsky, que é o nome dele. Ele tem comentários muito mais agressivos que os do Bolsonaro, e ele tem amplo espaço na mídia estatal russa, né, ou seja, há uma grande conivência por parte do Estado russo em relação a ele. E ele tem um discurso muito forte, inclusive, contra minorias étnicas na Rússia, né, um discurso muito forte, um discurso muito forte no sentido de que a Rússia deve ser um Estado para os russos étnicos, que as minorias étnicas teriam muitos direitos e que isso deveria. Os russos étnicos deveriam ser priorizados dentro da Rússia. Então, há uma conivência, sim, por parte de Moscou em relação a partidos, a forças ultranacionalistas dentro da própria Rússia e no exterior. Como eu mencionei já para vocês, não há evidências de violência ou segregação étnica por parte do Estado ucraniano na região leste, o que há essa polêmica desse conflito violento separatista no Donbass. E mesmo quando a gente olha, né, a percepção de russos em relação ao conflito, né, saiu essa guerra recente, a gente vê que há uma sensação, né, apenas 20% da população russa respondeu que a principal motivo dessa guerra na Ucrânia seria a questão da OTAN, né? Ou seja, apesar desse ser um dos principais argumentos, né, que são levantados pela diplomacia russa, apenas 20% da população russa afirmou que esse é o principal motivo dessa guerra na Ucrânia. Outros 20% mencionaram que é a questão da desmilitarização da Ucrânia e 26% da proteção ali da população russófona no Donbass. Agora, as posições dos Estados Unidos, né, e da OTAN, né? Vale destacar que os Estados Unidos. Ah, um fator que eu esqueci aqui de mencionar para vocês, né? Que se essa narrativa de que a população russófona sofre de violência, sofre de pressão, de segregação étnica ali no leste, a gente teria visto uma maior aceitação da invasão russa ali no leste. E as cidades, as regiões que estão mais oferecendo resistência à invasão russa são principalmente as regiões ali do leste, né? A cidade de Kharkiv, que é uma cidade ali que tradicionalmente estava naquela esfera pró-Rússia, é uma das regiões que está mais resistindo, é uma região ali muito próxima à fronteira com a Rússia e que está mais resistindo à intervenção russa. Então, esse é um outro elemento que vai contra esse argumento de Moscou de que haveria ali uma repressão grande à população russófona no leste da Ucrânia. As posições dos Estados Unidos e da OTAN, né? Entre as posições, as principais motivações aí da posição dos Estados Unidos, a gente vê uma tentativa de dissuadir a Rússia de promover novas alterações nas fronteiras europeias e incorporar novas regiões desde 2014, né? Aquela questão do realismo político, de tentar dissuadir um adversário de se engajar em novas expansões. Obviamente, há também uma política norte-americana de tentar manter a hegemonia na Europa, de tentar manter a hegemonia no sistema internacional. Há um esforço grande dos Estados Unidos de tentar conter o fim de uma ordem unipolar, né, de tentar conter a ascensão de uma ordem multipolar. Então, isso sim é uma política. O establishment militar é muito influente na formulação da política externa norte-americana, e essa questão do isolamento da Rússia, sem dúvida, foi um dos fatores que estavam na mesa de decisões. Outra questão, garantir que a OTAN, bloco orquestrado, né, em torno dos Estados Unidos, mantenha a sua política de portas abertas a novos membros, ou seja, os Estados Unidos não querem que um país como a Rússia cria uma limitação para a OTAN. Né? Eles têm a narrativa de que cada estado deve decidir se quer entrar na OTAN ou não. Então, caberia a Rússia, caberia a Ucrânia decidir se quer entrar na OTAN e não a Rússia. É, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a OTAN querem sinalizar proteção e segurança coletiva a aliados ali no leste europeu que veem a Rússia como ameaça, né? Querem manter a hegemonia na Europa e conter um avanço, um avanço geopolítico da Rússia. E, ao mesmo tempo, adotam essas sanções econômicas contra a Rússia desde 2014, né? O que faz parte ali um pouco, faz parte ali também um pouco da vertente realista, mas um tanto ali da vertente liberalista, que é da vertente liberal, que é a questão de tentar criar incentivos através da interdependência econômica. Né? Então, as posições da Europa, né? A Alemanha ali, desde o começo, ela entrou ali como um mediador, um interlocutor, né? A Alemanha tem uma grande dependência do gás russo, né? Vale destacar que um terço do gás natural consumido na Europa vem da Rússia. A Alemanha, no começo, ela se recusou a enviar armas. No começo, assim, eu digo, antes de o conflito começar, né? Então, a Alemanha estava com uma relutância muito grande em enviar armas. Depois ela mudou essa política, né? Vocês me desculpem, eu não atualizei essa parte do slide, mas a Alemanha depois ela mudou essa política e deixou claro que ela está disposta a pagar altos custos para tentar conter a Rússia na Ucrânia. A França também tentou exercer um poder de mediação, mas, né, ou seja, a todo momento Macron está em contato com Putin e com Zelensky, mas ao mesmo tempo ele não tem o papel, a França não tem esse papel geopolítico, não tem esse papel geopolítico, militar e econômico que a Alemanha tem dentro da Europa, né? Então, apesar de a Angela Merkel ter saído de cena, a Alemanha ainda assim é um ator-chave nessa questão. A Inglaterra tradicionalmente tem um alinhamento com os Estados Unidos e ela há tempo ali já vinha enviando armas para a Ucrânia. E o leste europeu, que, como eu disse anteriormente para vocês, tem essa preocupação com a expansão russa, né? E a Europa como um todo, né, obviamente por trás dessa política da OTAN, tem os Estados Unidos são o principal ator por trás, mas a Europa também não é um ator completamente à parte dessa intenção de conter a Rússia, né? Porque a Europa passou, tem um certo trauma, né, que muitos analistas mencionam da geopolítica europeia, que foi o fato de a Alemanha ter incorporado os Sudetos, como eu mencionei para vocês no começo, incorporado os Sudetos com o argumento da questão étnica. Na época, a Europa aceitou, porque queria evitar uma guerra com a Alemanha, e pouco tempo depois a Alemanha invadiu a Polônia. Então, há essa percepção, esse trauma na história europeia, não só nesse caso, mas em outros casos também, que é a ideia de que se não for dada uma resposta enfática e conclusiva contra expansionismos, isso pode dar margem para mais expansionismo e para mais alterações de fronteiras com base em critérios étnicos. Não, em critérios étnicos, não apenas por parte da Rússia, mas por parte de outros estados também. Outros estados ao redor do mundo podem se achar no direito de utilizar a questão étnica como argumento de alteração de fronteiras. As posições da China. Então, a China ela tem um interesse nas últimas décadas. A gente vê uma aproximação muito grande entre a China e a Rússia. É interessante que na época, no período da Guerra Fria, a relação entre os dois países era até mesmo hostil, né? A relação entre a China e a União Soviética era uma relação um tanto hostil, com muitas animosidades. E dos anos 2000 para cá, a gente vê uma crescente, uma crescente aproximação política da China com a Rússia, né? Então, essa aproximação política, por trás dessa aproximação, há um interesse estratégico, um interesse pragmático de conter o Ocidente, né? Ou seja, essa aliança entre a Rússia e a China faz parte aí de uma estratégia pragmática de conter uma pressão política e mesmo econômica por parte do Ocidente, tanto contra a China quanto contra a Rússia, né? Então, eles se aliam por ter esse adversário em comum. Não é, então, né, eu quero constatar que não é uma aliança baseada muito em aspectos ideológicos, né? Tem componentes ideológicos, mas o principal fator seria essa questão de manter o equilíbrio de poder, esse equilíbrio geopolítico. Então, a China tem essa aproximação, né, teve, a gente pode mencionar entre os elementos, né, que caracterizaram essa aproximação, tem uma série, a criação dos BRICS, a criação da Organização para a Cooperação de Xangai, que envolve questões de segurança ali eurasiática, questões políticas, questões de combate ao terrorismo. A gente vê uma aproximação muito grande da China e da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em uma série de questões de resoluções que a Rússia vetou, a China vetou junto, para deixar claro que ela estava do lado da Rússia. E também na questão da parceria estratégica, né? Eles estabeleceram uma parceria estratégica que eles denominaram Sem Limites, né? No, no, no, nos últimos anos, chegaram a fazer treinamentos militares conjuntos, né? Tem uma aproximação que parece que se dá até ali no âmbito militar. Mas, ao mesmo tempo, né, havia uma preocupação quando começou a guerra, essa guerra recente na Ucrânia, havia uma preocupação de que a China fosse se aproveitar e para invadir Taiwan também, para recuperar o controle sobre Taiwan. E isso não aconteceu, né, ao contrário do esperado, né, que seria uma ação ali que enfraqueceria o Ocidente e deixaria o Ocidente praticamente sem ter como reagir. Isso acabou não acontecendo, né? E a China recentemente, né, manteve-se neutra, inclusive numa resolução do Conselho, numa resolução da Assembleia Geral da ONU contra a Rússia, né? A China, em vez de vetar, como ela tradicionalmente fez no Conselho de Segurança da ONU, ela manteve-se neutra. Vocês me desculpem, então, ligando aqui. E essa neutralidade, né, ela, no meu entender, ela teve três elementos principais, né? Um elemento foi ela quis sinalizar para a Rússia, a China quis sinalizar para a Rússia que ela está preocupada com a estabilidade política e econômica, com o impacto político e econômico que essa crise na Ucrânia pode ter no sistema internacional, né? O preço de commodities energéticas já começou a subir, como a gente viu, o Brent, o preço do petróleo Brent subiu consideravelmente. Isso tem o potencial de impactar a economia chinesa. Então, a China sinalizou em primeiro lugar, né, isso foi uma sinalização para a Rússia de que ela está preocupada com essa questão. Em segundo lugar, eu vejo essa neutralidade chinesa como uma sinalização a países emergentes, uma sinalização de que a China não compactua com políticas intervencionistas de grandes potências contra estados emergentes, principalmente do sul global. E, em terceiro lugar, eu vejo como uma estratégia da China de mostrar uma intenção de amenizar uma polarização com o Ocidente, né? Essa polarização geopolítica que se intensificou muito nos últimos anos. Com essa neutralidade, a China está sinalizando ali que está disposta mesmo a fazer um papel de mediação e que está disposta também a diminuir esse conflito com o Ocidente dos últimos anos. E vale destacar que as relações econômicas da China com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, são muito maiores do que as relações econômicas da China com a Rússia. Então, por mais que haja um interesse pragmático da China em se aproximar com a Rússia, há também um interesse pragmático econômico em não querer criar uma disposição ainda maior com o Ocidente. Então, quero mostrar para vocês o quão complexo é esse jogo de interesses dentro dessa crise toda. O que pode ocorrer, né? Agora é o momento mãe de Ná, né? O momento que esperam, muitas pessoas esperam, né? Da ciência política, né? Eu acho que dificilmente as partes envolvidas elas recuarão de maneira enfática agora em suas posições, mesmo porque recuar agora pode ter um impacto na popularidade de presidentes e de lideranças das diferentes partes, mas a Ucrânia está em uma posição desfavorável. Então, pode ser que a Ucrânia ela tenha que acatar algumas reivindicações russas, exatamente por ter, nos últimos dias, né, apesar da resistência que há no país, o exército russo está tendo avanços no território ucraniano. Então, a Ucrânia está cada vez mais numa posição desfavorável para tentar reivindicar ou para tentar contra-argumentar em relação às reivindicações russas. Num cenário mais otimista, eu vejo alguns acordos informais de redução de armamentos entre o Ocidente e os Estados Unidos, mas isso seria num cenário muito otimista, né, o que eu acho que é pouco provável, pelo menos no curto e médio prazo agora, né? Então, o que que a gente vê nessa guerra? Eu argumento que essa guerra ela está sendo travada em várias frontes, né? Está sendo travada no fronte econômico, ou seja, ela tem impactos de curto, médio e longo prazo ali, sobretudo para a Rússia, né? E para a Ucrânia, que está sofrendo o conflito, mas para a Rússia o impacto, o volume das sanções que foram implementadas era algo que provavelmente nem as elites russas esperavam que tivesse, né? Obviamente eles devem ter calculado diferentes cenários, né? Um cenário mais ameno, um cenário médio e um cenário mais agressivo, e esse impacto estaria já dentro do cenário mais agressivo, né? A economia russa, a Rússia ela depende muito de importação de gêneros alimentícios, né? De muitas frutas, de carne, né? Ou seja, ela tem uma produção interna, mas também depende de importação, principalmente pela questão climática, né? E em 2014, quando eu estava lá, com a crise ucraniana e com a desvalorização do petróleo, o preço do rublo o preço do dólar em relação ao dublo ao rublo, a moeda russa, ele disparou, né? Ou seja, a moeda russa foi desvalorizada e em poucos dias isso já gerava um impacto inflacionário nos mercados, né? O preço de diversos produtos já tinha subido ali consideravelmente em questão de dias. Então, nesse fronte econômico dessa guerra, a Rússia tem o potencial de sair perdendo significativamente. O conflito midiático, a guerra midiática, né? Os dois lados, né? Por exemplo, a Rússia acusa a Ucrânia de genocídio, mas a Ucrânia também está acusando, eu já ouvi autoridades ucranianas acusando a Rússia de genocídio, acusando a Rússia de atacar civis, né? Como as imagens que vão sendo difundidas, né? E acusando a Rússia também de nazismo, né? Ou seja, os dois lados se acusam de serem nazistas, né? Então isso faz parte isso é uma coisa comum em todo o conflito, né? Isso faz parte do discurso de demonizar o oponente, né? De desumanizar o oponente. E isso não é a primeira vez que a gente vê isso em diversos conflitos, ocorre exatamente a mesma coisa, né? Vale lembrar os conflitos, as intervenções norte-americanas no Oriente Médio, a questão da guerra ao terrorismo, né? Ou seja, tudo cria-se ali o inimigo, são todos terroristas, a nossa causa é justa, estamos lutando contra o terrorismo, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o nazismo. Ou seja, são tudo estratégias, né, midiáticas, estratégias de guerra híbrida, de tentar desumanizar e demonizar o oponente para criar uma justificativa para conflitos, para tentar criar um incentivo às tropas, à população, e aos militares, sobretudo, de que eles estão em uma guerra justa, né? Ou seja, dos dois lados, né? Que eles estão com a razão. Então, há essa questão muito forte. Em relação à imagem, em relação à questão midiática, né? A Rússia ela sai perdendo em alguns pontos, né? Alguns canais midiáticos ligados ao Kremlin estão sendo censurados em meios de comunicação, né? Como o Facebook, em redes sociais. Estão sendo censurados dentro da Europa, então a Rússia ela vai perdendo ali um componente midiático. Há também a questão da imagem, né? O soft power, a imagem russa, a partir do momento que as imagens de vítimas civis, de mortes civis, de bombardeio vão circulando pelas redes, né? Como o mundo é muito integrado hoje com a questão do celular, das redes sociais, do WhatsApp, essas imagens elas circulam rapidamente. Obviamente, há imagens falsas também, mas há muitas imagens verdadeiras, né, há canais, há grandes meios de comunicação que estão diretamente lá registrando esses momentos. Isso tem um impacto negativo também para a imagem e o soft power da Rússia. Há a questão cultural, né? A questão cultural, como eu disse no começo, as sanções culturais contra a Rússia, né? E que podem ter um regime e que podem ter o efeito de reforçar a percepção do regime, aquilo que eu mencionei da russofobia, da questão de que o objetivo não é ali, não está, não se limita à Ucrânia, mas quer sufocar a Rússia em todos os ambientes. E a questão, né, então eu acho assim que a Rússia está perdendo, né, nesses frontes, mas há o fronte geopolítico. O fronte geopolítico a gente não sabe, possivelmente a Rússia pode ter uma vitória ali, que é impedir que a Rússia entre na OTAN. Então pode ser que nessa questão seria uma vitória ali, né? A gente vê está tendo um avanço da Rússia dentro da Ucrânia e Então, pode ser que nesse fronte geopolítico a Rússia saia vitoriosa. A questão é saber o quanto esses ganhos compensam os custos nos outros frontes, né? Os custos econômicos, midiáticos, de imagem, soft power, né? Só a história vai dizer, né, o quanto os ganhos geopolíticos compensam essas outras perdas nos outros frontes, essas outras perdas para a Rússia. E mesmo no fronte geopolítico, eu acho que há uma certa ambiguidade de se os ganhos compensam também. Porque a Rússia pode conseguir evitar que a Ucrânia entre na OTAN, mas, ao mesmo tempo, como a percepção de ameaça ali no leste europeu se tornou ainda maior, já há uma presença militar muito grande de tropas da OTAN ali nos países que já são membros da OTAN, ali na OTAN, ali na Polônia, nos países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Ou seja, uma guerra cujo objetivo era manter a OTAN para longe das fronteiras russas, acabou tendo efeito contrário, acabou tendo efeito de reforçar, né, pelo menos numa parte das fronteiras, reforçar uma presença ainda mais enfática de tropas da OTAN próximas às fronteiras com a Rússia. E outros países ali que eram neutros, que não queriam entrar na OTAN, recentemente vem manifestando a intenção de entrar na OTAN, exatamente por verem uma percepção de ameaça, que é o caso da Finlândia e da Suécia. Então fica essa grande dúvida, né, que só a história vai dizer se os ganhos geopolíticos compensam os custos nos outros frontes e alguns custos no próprio fronte geopolítico. O que pode ocorrer, né? Eu vejo, né, tenho uma percepção um tanto pessimista, né, para o que a gente vai ver no futuro. Eu acho que a gente pode ver uma nova corrida armamentista no leste europeu, né, algo semelhante ao que havia na Guerra Fria, né, uma polarização geopolítica semelhante à da Guerra Fria, com a diferença que não há o componente ideológico envolvido. O componente ideológico, eu digo, a competição entre capitalismo e socialismo, né? Mas há um subcomponente ideológico e não muito definido aí, que é aquela questão que eu mencionei no começo, que as elites políticas russas elas discutem frequentemente, que é a questão da disputa entre os valores conservadores tradicionais russos e os valores políticos liberais ocidentais decadentes, né? Então, há esse componente ideológico, sim, mas ele não é o foco dessa disputa, né? Como se na Guerra Fria a disputa ideológica era o cerne do conflito, agora ela é uma questão secundária, um subelemento. Essa questão da polarização global, né, que eu acabei de mencionar, esses efeitos contraditórios na Rússia, que a gente não vai saber, a gente ainda é muito cedo para a gente julgar quais serão esses alcances. Há o risco da Rússia tentar emplacar um regime aliado na Ucrânia. Isso pode ter custos muito altos e um risco de um conflito prolongado, um conflito prolongado dentro da Ucrânia, né? Isso, né? Mesmo que a Rússia ganhe a guerra agora, eu não descarto a possibilidade de que haverá uma resistência prolongada, né? Uma resistência ali escondida, né? Uma reação ali popular, né? Como eu mencionei para vocês. Eu mostrei naqueles gráficos, há uma percepção negativa da Rússia ali na sociedade ucraniana, então é bem provável que haverá, mesmo que a Rússia ganhe essa guerra no primeiro momento, que haverá uma resistência ali por parte da sociedade, por parte de diversos grupos, né? E isso gera um temor na própria Rússia, né, de que esse conflito possa ser algo semelhante ao do conflito da Chechênia, né? Porque na Boris Yeltsin, no fim de 1994, quando ele iniciou a intervenção na Chechênia, ele disse que seria uma intervenção rápida, seria uma operação militar rápida, eficaz e vitoriosa. Essa guerra acabou durando quase 2 anos, ali de 1994, 1995 e 96. A Rússia teve muitas perdas ali e teve muitas perdas e teve que assinar um pacto com os separatistas ali. Os separatistas conseguiram ficar independentes ali por um tempo. Então há esse medo, né? Ao que tudo indica, a Rússia está avançando militarmente dentro da Ucrânia, mas há esse medo de que o conflito possa ter esse efeito prolongado. E esse conflito na Chechênia teve um impacto muito negativo contra o governo de Boris Yeltsin. Então, não é descartável que esse conflito venha a ter, né, se ele se tornar prolongado, que ele venha a ter um impacto negativo para Vladimir Putin. A questão das negociações: os dois lados estão querendo negociações muito altas, né? A primeira rodada de negociações foram apresentadas reivindicações que dificilmente seriam aceitas, né, para os dois lados, né? Por exemplo, a Rússia queria a desnazificação da Ucrânia, né, sem explicar o que isso significaria, é a desmilitarização, a não entrada na OTAN, o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia e o reconhecimento das regiões separatistas. Já a Ucrânia queria que a Rússia se retirasse de todo o território ucraniano, se retirasse da Crimeia, que desde 2014 faz parte de fato da Rússia, e se retirasse das regiões separatistas do Donbass. Então, há essa, os dois lados, se os dois lados não diminuírem as reivindicações, dificilmente a gente verá um acordo no curto prazo. Então, uma das coisas que eu não descarto é que o Donbass venha futuramente a ser integrado ao território da Federação Russa como a Crimeia. Aqui a questão do gás, né, como a questão do gás ainda pode ser atingida de maneira mais enfática, e isso sim atingiria a economia russa de maneira ainda mais profunda, né, que seria uma sanção contra a importação de gás e petróleo da Rússia, né? Mas até o momento o Ocidente não demonstrou que está disposto a pagar esses custos, né? Porque é uma relação de dependência mútua, né? Entre a Europa depende da importação desse gás também. E o que pode ocorrer, né? Aqui no Brasil, vocês já devem ter visto na mídia, né? A questão do preço da gasolina, né? O valor do petróleo no mercado internacional está subindo, se pode aumentar ainda mais a gasolina aqui, ter um impacto inflacionário. A questão com as sanções contra a Rússia, já a gente está tendo uma dificuldade de importar, né, há sinais de que haverá uma dificuldade de importar fertilizantes. O Brasil importa muito fertilizante da Rússia, e isso pode impactar mesmo a produção do agronegócio brasileiro e gerar um impacto inflacionário aqui. O Ocidente pode pressionar o Brasil a ter uma oposição oficial ainda maior, ainda mais contusiva em relação a essa crise, uma posição maior em relação a contra a Rússia, né? O Brasil, por ser parte dos BRICS, tem evitado esse posicionamento, mas pode ser que, dependendo do desenrolar do conflito, isso mude. A gente viu que o vice-presidente deu uma declaração completamente diferente da declaração do presidente. O Itamaraty também teve uma posição ali um tanto neutra, mas em sentido de contestar a invasão. E a questão dos efeitos colaterais das sanções, né? Mesmo que o Brasil não venha a adotar as sanções contra a Rússia, empresas brasileiras que têm negócios com a Rússia, elas podem sofrer sanções, como acontece com Cuba e com o Irã, né? As empresas que negociam com países que estão sob sanções, elas podem sofrer o impacto das sanções, então elas podem ser um tanto que forçadas a abrir mão de seus comércios. Caso contrário, elas poderiam ser limitadas no comércio com a Europa e no comércio com os Estados Unidos. E isso também pode atingir as próprias empresas chinesas, né? Por mais que a China tenha uma relação próxima com a Rússia, esse efeito colateral das sanções podem impactar também a relação com a China. Aqui a valorização do preço do barril, o Brent, no último mês, hein? Vocês veem como foi uma mudança muito, muito notável. E algumas questões gerais, né, que ficam para a discussão de vocês, né, a questão, essa crise toda, eu acho que gera, levanta importantes debates da ciência política, das relações internacionais. Primeiro, o debate entre o princípio da não interferência em assuntos internos de outros estados, né, o princípio da soberania, mas, ao mesmo tempo, o princípio da autodeterminação dos povos, né, em que medida, por exemplo, a questão da Crimeia, das regiões separatistas do Donbass, a ajuda russa a essas regiões, são uma violação do princípio da soberania territorial da Ucrânia, mas em que medida também não há o direito de autodeterminação dos povos ali, se eles quiserem, né? Ou seja, há essa polêmica, esse conflito de princípios do direito internacional. A questão das grandes potências, né? A questão de dois pesos e duas medidas, né? Em relação a certos países, elas defendem a questão da soberania, o direito da soberania, da independência dos países. E em relação a outros países, as potências, elas têm intervenções abertas, descaradas, né? Ou seja, isso de dois pesos e duas medidas, né? O que é comum não apenas à Rússia, mas também por parte dos Estados Unidos, por parte de outras potências do Ocidente, como a gente viu nas diversas intervenções do Oriente Médio. Uma outra questão que levanta também em relação às grandes potências, a questão da seletividade de conflitos, né? A gente está vendo que parece que alguns conflitos têm mais atenção midiática, geram um alvoroço muito maior do que outros conflitos, né? A questão palestina, questão de intervenções no Oriente Médio, não geraram esse alvoroço todo que a questão na Ucrânia está gerando, né? Ou seja, há uma seletividade de quais conflitos importam mais ou menos, né? Espera-se que a gente possa iniciar agora um movimento de mudança em relação ou de combate a essa seletividade, né? A questão que eu mencionei para vocês da demonização de oponentes, né? Usar palavras como combate a nazistas, genocídio, combate a terrorismo, né? Ou seja, sempre estratégias de demonizar e desumanizar os oponentes. A questão da democracia defensiva, né? Em que medida liberdades e direitos devem ser restringidos a fim de proteger a própria democracia, né? Que é o que a Ucrânia argumentou quando baniu alguns canais muito vinculados à oposição oficial de Moscou. E isso tem uma relação indireta com o debate que a gente tem aqui também, né? Em que, enquanto o combate à fake news, né? A censura de fake news, o quanto isso é aceitável dentro como uma medida de proteção da própria democracia, né? Até onde isso pode avançar ou não. A discussão sobre o universalismo da democracia liberal representativa, né? Ou se seria algo relativo, uma imposição ocidental, né? É isso que esse é um dos componentes ideológicos que a Rússia tenta levantar nessa disputa com o Ocidente. E aquilo que eu mencionei no começo, o nacionalismo étnico e o nacionalismo cívico, né? Em que medida políticas estatais impactam, né, a formação de identidades, né? Em que medida é válido tentar se migrar do conceito de nacionalismo étnico para um conceito de nacionalismo cívico que abarque toda a população. Muito obrigado pela atenção e eu estou disposto, se vocês tiverem dúvidas, né? Estou disposto a tirar algumas dúvidas. Eu não tenho muito tempo, acho que eu me estendi demais, mas posso contribuir com a discussão. Geografia Rock, a Rádio Rock. Obrigado demais, você. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão, e já são tantas as crianças com armas na mão. E lhe explicam novamente que a guerra gera emprego e aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. E belíssimas cenas de destruição, não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Superpopulação.